uma edição de Viriato 25. Pontinha da antena radar 97.8 MHz Rádio Difusão, também online. www.radarlisboa.fm e também no tal canal da Zone TV Cabo. Cada vez mais gente nos dá eco da excelente qualidade sonora dessa transmissão. As especificações mais daqui a pouco. Bem-vindos a mais uma dupla hora de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, noite de quinta para sexta-feira, até à uma da manhã. Misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dream till tomorrow. There is no other day. Let's try. De Viriato 25, noite de quinta para sexta-feira, Mata One Ride, See Emily Play, do álbum I Know You're Married But I've Got Feelings Too. É o primeiro de dois certos, este de memória grata, a autoria de Syd Barrett, nos tempos iniciais dos Pink Floyd. Jailbird, M-O também por aqui. Yeah, who's gonna hear my help me, help me now? Help me, help me, help me, help me now. Hangman, hangman, knocking on the door. Says heaven can't wait to have you no more. So who's gonna hear your help me, help me now? Help me, help me, help me, help me now. Yeah, who's gonna? Yeah. usamos um masculino e outro feminino, a ordem é que foi diferente. Mother One Wright e M. Ward para as iniciais de Viriato 25, de Martha, filha de Loudon Wayne Wright III. Dois títulos, se bem que infelizmente este Bleeding All Over You arrancou praticamente a meio. O outro era See Emily Play, velho original do tempo de Syd Barrett com os Pink Floyd. M. Ward do álbum Hold Time, agora sim o título tema Hold Time, há pouco Jailbird. M. Ward está hesitante a entrar em palco, vamos já tratar disso. Aí está. Os temas de Whole Time, o título do tema foi este último que ouvi também. Também Martha Wainwright há pouco, em dois títulos do álbum de 2008, as inaugurais de mais uma dupla hora em plena Radar Noite dentro 97.8, convosco até à 1 da manhã. Uma série de entrevistas intensas neste calendário de junho à sexta-feira com Ana Cristina Ferrão, do tópico dos livros com a nova editora Objetiva, à música do Gomo que apresentou esta semana e à beira do seu 39º aniversário, o segundo álbum Nosy. É bom lembrar que ele arrancou a carreira com um álbum chamado Best Of. Amanhã, outro convidado, neste caso outro convidado da Ana Cristina Ferrão, começou por ser diretora gráfica do Blitz nos seus inícios há muitos, muitos anos. Terá sido uma precursora nesse trabalho árduo e específico. hoje dá aulas várias. Amanhã saberemos mais em pormenor. Uma mulher, íamos dizer uma mulher da vida, mas como isso cai mal, uma mulher da grande vida, uma pessoa dos nossos tempos, chama-se Cândida Teresa. Esteja aqui connosco e com Ana Cristina Ferrão para a ouvirmos e esperamos que traga também alguns discos, sobretudo CDs, do seu velho repertório, velho no sentido do saquinho onde se guardam as recordações. The revolution will not be amplified. Temos banda, temos livro. Ana Cristina Ferrão assina a primeira biografia dos Xutos, Conta-me Histórias, Xutos e Pontapés. Com novos textos e novos cadernos de fotografia de Álvaro Rosendo, Rui Vasco e ilustrações de Rui Charuto. A cronologia dos acontecimentos, a Family Tree. Conta-me Histórias, Xutos e Pontapés. Para fãs e colecionadores, a reedição revista e aumentada. Uma edição da Círio e Alvim. Para uma grande banda, um grande livro. Apoio Radar. What's wrong, dear brother? Have you lost your faith? Don't you remember a better place? Needles and things done you in, like the setting sun. Oh, dear brother, trouble weighs a ton. What's wrong, dear sister? Did your world fall down? Men misuse you and push you around. Same story, dear, year after year, the take and run. Oh, dear sister, trouble weighs a ton. Trouble in the air, trouble all I see. Does anybody care? Trouble killing me, oh, it's killing me. What's wrong, dear mother? Have your child disobeyed? Left you hurting so many ways. What once was sweet, the sorrow and grief, but cannot be undone. Trouble weighs a ton. Oh, dear mother, trouble weighs a ton. Blackies, uma pena que já façam parte da história. Um deles, Dan Auerbach, com este Keep It Good, lançamento de carreira ao solo. Três temas por aqui: Trouble with a Tone, I Want Some More, Heartbroken in Disrepair. Noite dentro do radar, Viriado 25, a nova Toca do Lobo. Viriado 25 na Radar, edição quinta para sexta, Trouble Weighs a Ton, I Want Some More e Heartbroken in Disrepair. Três títulos dos 14 da estreia em carreira a solo do ex-Blackies Dan Auerbach. Viriato 25, como temos referenciado, as manas Coco Rose e Sierra e Bianca atuam este fim de semana, outra vez em Portugal. Primeira data, 20 de junho, 22 horas, no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães. Depois, a 21 de junho, 21 horas, um pouco mais cedo, uma hora, Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Os preços em Guimarães são um preço único, 20 euros. Em Lisboa, no CCB, variam entre os 10 e os 25 euros. E então, caipi! Caipi com Bacardi. A melhor caipi deste verão. Dá tudo pelo Ótimos Alive. Dias 9, 10 e 11 de julho no Passeio Marítimo de Algés em Oeiras. Não percas. Metallica. The Prodigy. Dave Matthews Band. The Black Eyed Peas. Santa Think Tanks e muito mais. Ótimos Alive, o maior evento de música e arte está de volta. Ótimos, de que é que precisas? Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro agora. Atira linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Escassos 3 ou 4 minutos para chegarmos ao Tirolinhas desta noite. É provável que amanhã a edição do Tirolinhas seja suprimida, dada a entrevista prevista de Ana Cristina com Cândida Teresa, que decorra certamente em boa parte da nossa primeira hora. Live 89 for you. The Legendary Tiger Man e Asia Argento. Linhas. Uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. E assim chega ao fim a história do reino de Gondolin, reino de tirania e magia, onde durante séculos reinaram as déspotas rainhas barbudas. Tudo se deveu à intervenção da bruxa Lutgarda, que roubou o ovo da postura quinquenal, o chocou no seu forno e criou o belo mancebo, que aos 19 anos, qual padeira de Aljubarrota, pegou na pá do forno e destruiu os ovos, as barbudas, rainha e gaias, à pasada. Claro que Odrico subiu ao trono de Gondolin, cingindo a coroa que ao longo das eras infindas apertara a cachola das rainhas barbudas. Pouco depois casou com a princesa de Gondar, menina de pele tão rosada e mimosa como a de seu real esposo, e como ele, lourinha. Quanto a Lutgarda, nomeada Maga-Mor do Reino, sobreviveu bastante ainda para conhecer os netos e bisnetos dos seus soberanos. De 5 em 5 anos, as gentes felizes de Gondolin descortinavam, voando tristemente, aquele monstruoso pássaro negro Voldemar, sempre mais magro, sempre mais desesperançado. Mas da última vez em que apareceu, quase pele e osso, pairando muito baixo, desfizeram-se das escassas penas, numa chuva de cinzas. Pelo menos é o que reza a história, e assim foi atualizada no grande livro guardado na Catedral de Gondolin. Um dia passem lá e vão ler. Gondolin, de Tiago Veiga. Texto de Mário Cláudio, ilustração de Albuquerque Mendes, uma edição quase para a Biblioteca Trabalhos do Olhar. Viriato 25. Uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25. O uivo da resistência. Beyond here lies nothing, done and nothing said. Viriato 25 de noite dentro na Radar, a caminho de mais uma colher de blues. Acontece daqui a uns minutinhos mais, 23h45. Novo álbum para Bob Dylan, Together Through Life. Foi o tema Beyond Here Lies Nothing e uma das nossas escolhas logo iniciais e preferenciais. If you ever go to Houston, Bob Dylan. If you ever go to Houston, better walk right. Keep your hands in your pockets, hang your gun belt tight. You'll be asking for trouble if you're looking for a fight. If you ever go to Houston, boy, you better walk right. If you ever down there on Bagby and Lamar, you better watch out for the man with the shining star. Better know where you're going or stay where you are. If you ever down there on Bagby and Lamar, well, I know the streets, I've been here before. I nearly got killed here during the Mexican War. Something wrong coming back for more. I know these streets, I've been here before. Go to Dallas, say hello to Marianne, say I'm still looking on the trigger, hanging on the best I can. If you see her sister Lucy, say I'm sorry I'm not there. Tell her other sister Betsy to pray the sinner's prayer. I've got a restless fever, but it is my brain. Keep right forward, pace for the game. The same way I leave here will be the way that I came. Got a restless fever burning in my brain. Mr. Policeman, can you help me find my gal? Last time I saw her was was at the Magnolia Hotel. If you help me find her, you can be my pal. Mr. Policeman, can you help me find my gal? Santo, by the bottoms I got lost, as in my memories full. Put my tears in a bottle, screw the top on tight. If you ever go to Houston, boy, you better walk right. É a banda que reuniu o grande segredo de Together Through Life, o grande segredo do novo álbum de Dylan, e quem reuniu foi Mr. Robot. Um pouco à imagem do que sucedeu há uns bons anos atrás com os velhos músicos de Cuba. Dylan fez diferente, mas praticamente trilhando os mesmos caminhos. Bob Dylan, Together Through Life. Dois títulos por aqui nas soltas de Viriato 25, Beyond, Here Lies Nothing e If You Ever Go to Houston. Keep this frequency clear! Viriato 25, escassos minutos na primeira das duas horas de hoje para chegarmos à colher de blues. Sons and Daughters, Guilt Complex. Bye. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 16990 da Zone TV Cabo. Caipi com Bacardi, a melhor caipi deste verão. Para jogarmos à meia-noite, a edição de Viriado 25 aqui na noite, dentro da Radar, vai até à uma. É tempo de colher de blues. Nina Simone. It was where everyone could see he belonged to someone but not me. On his hair was a plain gold band. Plain gold ring had a story to tell. It was one plain gold ring.

extraordinária. Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. Noite Radar, Fala com ela. Tem mais uma recuperação do programa de Inês Menezes. Hoje, a partir da 1 da manhã. Me be lonely, you won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, don't wanna borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love, there's no love for nobody else. Be lonely than happy with somebody else. You might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for just reminiscing. Radar, Almada, Lisboa, Cascais, 97.8. Radar, meia-noite. Sonic. Youth. Yeah, hell, tacked to the wall. The Eternal. Shot, um disco radar. Marquem já as vossas férias. 6, 7, 8 e 9 de agosto, Zambujeira do Mar. Festival Sudoeste TMN. The National. Matt Caddies. Buraca Som Sistema. Lily Allen. Basement Jacks, Madcon, A.B. McDonald, Devotchka, The Veils, Faith No More, Marcelo Camelo, Third World, Miss Kitten and the Hacker, Ebony Bones, Sudoeste TMN. O festival mais verde deste verão. Bilhetes já à venda na Ticketline e locais habituais. Mais artistas a anunciar brevemente. Apoio Radar. Passado. Presente. Futuro. Radar. O futuro. Agora. Thank you. de segunda a sexta, o que dá também um terça a sábado, 23, 1 da manhã. Viriato 25, a nova Toca do Lobo, em plena radar, 97.8 MHz, emissão online, www.radarlisboa.fm. Bem-vindos, é a hora complementar de hoje, convosco, até à uma. Sloppy footing, slippers sliding, creaking steps. We waited watching from underneath the bed. Stayed down his footsteps, right up. Sons iniciais, hora complementar, feriado 25 até 1 da manhã, noite quinta para sexta-feira, Uzi and Ari, Headworms. Feriado 25, iniciais desta segunda hora para Uzi and Ari, Headworms. Close the shop and

Fala com ela. Um programa de Inês Menezes na Radar. Sábados ao meio-dia. Repete domingos às 7. Fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões. A partir da 1 da manhã de hoje, também uma retoma de Fala com ela com Inês Menezes nesta noite de Radar. Daqui a pouco, mais ou menos 12 minutos, há Boomerang. Entretanto, tal qual os Ari, Uzi Andari, também recém inscritos nos New Cuts, Arboretum, Song of the Pearl. Pieces of day in the sea. inspiração relativamente recente nos New Cuts Arboretum, uma edição da Thrill Jockey de março de 2009. Temas iniciais do álbum Song of the Pearl. noite. A Radar está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a Radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 16990 da Zone TV Cabo. Estamos em mais um Boomerang, agora que conseguimos arrumar a divulgação de The Heart of the Song, aquele longo duplo CD que nos envolveu nas canções celtas durante praticamente 2 semanas e um pouquinho mais. Outros assuntos para o Boomerang. Desta vez a escolha vai direitinha a uma série Back to Mine, e neste caso entregue aos músicos dos Mochiba. Roger, we have a ready deck at this time, turning into the wind for you now. How far out are you? Mochiba. Thank you. duas noites dedicadas à canção celta In the Heart of the Song, assuntos novos no Boomerang, neste caso More Chiba Back to Mine, a personal collection for After Hours Grooving. Em saliência até agora, Adam Peacock, Pony, More Chiba, Alice Russell, a seguir, depois de Alice, Dr. John. Virgado 25, noite dentro, pontinha da antena, radar, até uma. Controlling on some get-together drops. If you work too hard and you need a little rest, try my Easy Life Rub or put some of my Boss Fix Jam in your breakfast. Try a little bit of... Yeah, now. they call me Dr. John, known as a night tripper. A saddle of grill in my hand. Then it tripping up, back down the body. You know I'm the last of the best. I'm known as a Gree-Gree man. Sell it. Water, if your neighbors give you trouble, put your business in the street. Seal it, Jupiter, my whole card, it just won't be beat. Try my dragon's blood, my drawn powder, and my sacred sand. Never a little black cat oil if your woman got another man. Some goof and dust, you need a black powder, ball stitch powder, no, you do not the palm of your hand. Tell us you strange, old as same. Put her on your woman's feet and see if she don't know that one and bury her from Rome. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Gree, gree, gumbo, yeah, yeah. Yeah, yeah. Hey, now, boss, yeah, ter-se-á connosco em Boomerang. Passaram 4 de 15 hipóteses de faixa, entre elas algumas aliciantes, como casos do Slam Chop, New Kingdom ou mesmo David McCallum. É Back to Mind, More Shiba, para as noites, não dizemos restantes desta semana, mas também para a semana que vem, em Boomerang, a rubrica habitual por aqui, em Viriato 25, às 0h30. O álbum desta semana na Radar foi o primeiro na história do jazz a vencer um Grammy pelo melhor disco do ano e assim permaneceu por mais de 40 anos. Falamos de Getz Gilberto, colaboração entre o saxofonista Stan Getz e a voz de João Gilberto, um disco editado em 64 e que conta com as canções e com o piano de Tom Jobim. É o registro que coloca finalmente a bossa nova como parte integrante do jazz, com um conjunto de canções que se tornaram universais, independentemente do género. Este é um disco obrigatório, Getz Gilberto, para ouvir na íntegra, na Radar. Álbum de família com o Tiago Castro, a segunda passagem inteira, é no domingo, mas mais cedo do que aconteceu na quarta-feira. O horário às quartas é às 14, domingo é ao meio-dia. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, vai, vai, vai, vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Gilberto, piano de Tom Jobim e as canções também. Álbum de família, passagem inteira, domingo próximo, não perder meio-dia com Tiago Castro na Radar. São minutos finais de Viriato 25, aqui na edição quinta para sexta-feira. Din nam tade ko taka jan ko kupata ke to kupata ke tad din ko taka jan ko tad din karda ka tad din tanga tad din tanga tad din tanga karda ka tad din tanga tad jan taka din nam tade ko taka jan ko kupata ke to kupata ke tad din ko taka jan ko tad din din din. Alguns minutos para a nossa dedicatória desta semana, faz parte do álbum The Coral Sea, Patti Smith em colaboração com Kevin Shields. Uma homenagem ao seu eterno amigo Robert Mapplethorpe. O adeus por hoje. Found himself in the corridor of an unexplored section of the ship. He had wandered below, seduced by the scent of a familiar aria. He stood for a moment before a white enamel door, then slid to a crouching position to listen. After a time, he was carried away, the strains of music tightening around him, forming a cocoon within, which he dropped into sleep. A woman opening the heavy door, and another reality. Here is where you ought to be tonight, the Aria breathed, parting her garment, and he was enveloped once more. There was a singing in his skull. He felt the victim of some mischievous transformation. He pressed the wide, curving walls for support and was relieved to re-enter his cabin. Dream at all. Rather, he was overcome with an estranged sense of love, an apron of eyes that shook and popped like so many bulbs, and then nothing, nothing in the garden that extended to the sea, save one bloom, save one bulb, a single tulip, long, lone, and black. There's a spot on the sun. Walked across the marsh and he was ready. How should he achieve his goal? He would climb the ancient mangrove swamps. He would dive headlong into the healing pools formed by gods and crawl dry in jungles alive with orchids. He would dive into pollen. He would adorn himself with orchid rouge. He rejected several shirts. Their material, extremely fine, seemed coarse, and his every nerve was aflame. He recalled his burning feet. Radar.